O Ministério Público de Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Três Corações e um médico que ocupa cargos no município e no estado firmaram um termo de ajustamento de conduta que prevê, entre outras medidas, a implantação de controle rigoroso de frequência dos servidores municipais. Além disso, o servidor assumiu o compromisso de ressarcir aos cofres públicos e efetuar o pagamento de multa civil. O valor chega a quase R$ 53 mil. O promotor de justiça Vitor Hugo Rena Pereira dá mais detalhes sobre as investigações e o acordo firmado entre as partes. Houve denúncias de que determinados médicos não cumpriam o horário. E essas denúncias decorreram de pessoas que iam a postos de saúde e não eram atendidas. A partir dessa informação, os servidores do Ministério Público monitoraram a situação, se dirigiram diversas vezes a postos de saúde, identificaram, em especial, um médico que não estava presente quando deveria estar. Uma, duas, três, cinco, muitas vezes. A partir disso, investigamos. Realmente concluímos que havia ali uma falha grave. Participamos a Secretaria de Saúde, tanto a Promotoria do Patrimônio Público quanto a Promotoria da Saúde, em parceria, se reuniram com a Secretaria de Saúde, se reuniram com os médicos. Uma investigação de fôlego foi desenvolvida, os vínculos foram levantados, tanto com o município quanto o estado, até se chegar à conclusão de quantas ausências foram constatadas e qual o valor pecuniário decorrente dessas ausências. Quanto o médico deixou de trabalhar e, portanto, quanto ele deveria ao município e ao estado de Minas Gerais. Convidado mais de uma vez, algumas conversas foram travadas com o médico e ele foi sensibilizado e convencido de que a atitude não era correta. Foi proposto um termo de ajustamento de conduta, prevendo, além de outras sanções, a reparação do dano, né? A devolução do dinheiro, foi uma devolução considerável. E, além disso, apoio a um projeto social desenvolvido pelo Ministério Público em parceria com o município para que os recursos particulares, nesse caso, né, o pagamento que o médico fará, seja aplicado na própria área da saúde. O médico deverá ressarcir aos cofres públicos cerca de R$ 26 mil. Reais. O valor será parcelado em 12 vezes. Além do ressarcimento, o médico também pagará uma multa do mesmo valor, que será destinada a um projeto social na área de saúde, como explica Vitor Hugo. A multa, especialmente, tem duas destinações correlacionadas à função desenvolvida pelo servidor público. A parte da multa deve ser empregada em métodos educativos, contraceptivos, e parte para custear, em favor de pessoas carentes que assim o desejem, voluntários, portanto, né, cirurgias de baqueadura. O promotor de justiça fala ainda sobre o servidor público, que não desempenha suas funções adequadamente. E não importa se o sujeito é médico, professor, advogado, promotor ou juiz, é um servidor público que não desempenhou a contento suas funções. Importante diferenciar, primeiramente, uma falta ou outra, que é corriqueira, né, acontece. Quando exagerado, se pode até tratar uma atividade correcional. De casos ou situações já mais graves, em que ausências são sistemáticas, dolosamente preparadas. O caso em especial havia uma gravidade média, não a ponto de ser considerada criminosa, mas uma gravidade importante, que demandou tanto a devolução, parte considerável do salário, do subsídio do servidor público foi devolvido, quanto à aplicação de uma multa, que estipulamos no valor do dano ao horário. Então, além da devolução, a reparação do dano, a devolução do dinheiro que o município e o estado acabaram entregando sem contrapartida, sem contraprestação, o servidor público vai ter que reparar igual multa a título de multa. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.